E aí, Gustavo da BS, rei da porra toda. Vai, vai, vai, vai. Dono do puteiro. Olha lá, Gustavo, olha lá. Olha lá quem tá vindo ali, olha lá, lá. Caralho, mané, agora fodeu, hein. Olha quem tá vindo ali, toda gostosa e poderosa. Quando passa o comentário, todo mundo para e olha. Aí, olha quem tá vindo ali, toda gostosa e poderosa. Quando passa o comentário, todo mundo para e olha. Joga na cara e deboche e mostra que hoje tá paz foda. É o bonde da pistola rosa, é o bonde da pistola rosa. É o bonde da pistola rosa, é o bonde da pistola rosa. Joga na cara e deboche e mostra que hoje tá paz foda. É o bonde da pistola, é o bonde da pistola rosa. É o bonde da pistola rosa, é o bonde da pistola rosa. Da pistola rosa. Então balança e joga pros queridinhos do chefe. Faz um vídeo no Instagram, marca o Talibã Gustavo da VS. Então balança e joga pros queridinhos do chefe. Faz vídeozinho no Instagram, marca o Talibã Gustavo da VS. Entendeu? Será que é isso? E aí, Gustavo da VS, rei da porra toda. Vai, vai, vai, vai. Dono do puteiro. Olha lá, Gustavo, olha lá. Olha lá quem tá vindo ali, olha lá, lá. Caralho, mané, agora fodeu, hein. Olha quem tá vindo ali, toda gostosa e poderosa. Quando passa o comentário, todo mundo para e olha. Aí, olha quem tá vindo ali, toda gostosa e poderosa. Quando passa o comentário, todo mundo para e olha. Joga na cara e deboche e mostra que hoje tá paz foda. É o bonde da pistola rosa, é o bonde da pistola rosa. É o bonde da pistola rosa, é o bonde da pistola rosa. Joga na cara e deboche e mostra que hoje tá paz foda. É o bonde da pistola, é o bonde da pistola rosa. É o bonde da pistola rosa, é o bonde da pistola rosa. Da pistola rosa. Então balança e joga pros queridinhos do chefe. Faz um vídeo no Instagram, marca o Talibã Gustavo da VS. Então balança e joga pros queridinhos do chefe. Faz vídeozinho no Instagram, marca o Talibã Gustavo da VS. Entendeu? Será que é isso?